Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, ouvintes, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60 aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é, viemos mais uma vez parar aqui esta maravilhosa década. E uma maravilhosa década onde se fez não só grandes mudanças sociais, mas também onde se fez grande música. E é precisamente essa grande música que hoje vamos escutar aqui na nossa terceira emissão. Vamos ficar em primeiro lugar com a música dos Rolling Stones, chamada 90 Nervous Breakdown, gravada em 1966, e também de 1966, You're My Soul and My Inspirity, música dos Railout Brothers. Aliás, Right House Brothers, tinha que estar correto, estava aqui a ler mal, estava aqui a ler incorretamente o nome. Right House Brothers, You're My Soul and Inspirity, é a música que vai também ouvir, gravada também em 1966. Mas a música dos anos 60 não fica por aqui, vamos até aqui à ao nosso Portugal, lá para baixo, creio que para as bandas de Setúbal, os Filarmónica Fraude trazem-nos Flor de Laranjeira, tema gravado no ano de 1969. Portanto, bem no finalzinho da década, mas ainda dentro daquilo que é o nosso programa. Vamos então ficar com música dos anos 60 a partir de agora. Já sabe, Rolling Stones, Right House Brothers e Filarmónica Fraude.

dos anos 60, vamos também recordar a voz de Simone de Oliveira, aqui em Portugal, que vencia em 1969 mais um festival, o 5º Festival da Canção RTP. Era, então, o momento de Simone de Oliveira brilhar. E então, em 1969, lançou esta desfolhada. Voltamos depois ao ano de 66. Um ano que se diga com uma colheita musical muito boa. Senão, o que é que se pode dizer deste Monday Monday dos Mamas and Papas e de Cherries dos Association? São as três músicas que eu vos proponho escutarmos deliciosamente nesta tarde de sábado, 2 de outubro de 2010, aqui nos anos 60. Grandes músicas que vão tocando para vocês irem desfrutando. Eis então, tempo para a música. Corpo de lindo, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é meu rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem poder. Volta a nascer, bondá calor, minha palavra de paz do sol nascente, no madrigal. Ao sul da minha terra é Tabuleiro, é Alentejo, o meu país. Neste momento o sol queima, o vento beija, se era louca em meu pimento. Minha palavra de palo do sol nascendo, meu madrigal, uma trovada. Amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espinha desfolhada. Canal 2. Take me.

voltar um pouquinho mais para trás no tempo para recordarmos os Beach Boys, Good Vibrations. Não fosse este um tema de grande sucesso da década de 60 e não estaríamos a repeti-lo outra vez. Mas vamos lá ouvir Good Vibrations dos Beach Boys. Logo depois, Johnny River traz-nos Far Side of Town, uma música gravada em 1965. E depois vamos escutar uma música trazida aqui pelos Morgans, Opus. É como se chama a música que vai seguir-se nesta emissão do anos 60. É uma emissão em que nós lhe trazemos os grandes sucessos, as grandes músicas desta maravilhosa década. Uma década onde aconteceu muita coisa, como por exemplo, posso lhe dar aqui a informação, deixa cá ver, por exemplo, quando o homem chegou à lua. É verdade que só foi em 1969? É verdade. Mas, ou por exemplo, quando chegou a altura, em 1960, de se revelar o terceiro segredo de Fátima. Segredo esse que não chegou a ser revelado. Já não me recordo qual era o Papa, creio que foi o Papa Dom João Paulo I, Papa João Paulo I, que não quis, portanto, não quis revelar o segredo que a irmã Lúcia... no fundo autorizou a que fosse revelado então no ano de 1960. Por exemplo, foi também na altura em que se desenrolou a Guerra do Vietnã e foi quando aqui em Portugal estreou e na mesma década findou o Zip Zip. Por exemplo, só grandes acontecimentos, uns mais felizes do que outros, mas acontecimentos importantes para o mundo e para o século XX que ocorreram na década de 60. Agora sim vamos à música, Beach Boys com Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me Tell me how much you miss me. When the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the post side of town. To him, you were nothing but a little plaything. Was a plaything. Not much more than an overnight fling. This boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I've got one little hang up, baby. I just can't make it without you. Stay now. Will I stay now? Do I? Will you stand by me, girl, all the way now? All the way now. Do I? With you by my side, they can't keep us down. Together we can make it, baby, from the poor side of town. Side of town. Thank you.

If I had to choose just one day to last my whole life through, it would surely be that Sunday, the day that I met you, newborn whippoorwills were calling from the hills. Summer was a coming in, but fast. Lots of daffodils were showing off their skills, nodding all together. I could almost hear them whisper, go on, kiss her, go on and kiss her. If I had to choose one moment to live within my heart, it would be that tender moment, recalling how we started. Darling, it would be when you smiled at me that way, that Sunday, that summer. If I had to choose one moment to live within my heart, it would be that tender moment, recalling how we started. Darling, it would be when you smiled that way, that Sunday, that summer. If I had to choose just one day, Canal 2. What I've got in my mind. I'll get the end of the line, and very soon I'll be through. All my dreams are finished. I've seen that I'm gonna perish just because I'm missing you. Oh, get the end of the line, and very soon I'll be through. All my dreams are finished. I see that I'm gonna perish just because I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you. Vamos caminhando para as despedidas desta emissão, mas antes ainda vamos ter tempo para mais algumas melodias. As três penúltimas chegam já a seguir. Vamos agora ficar, por exemplo, com Los Indios Tabajara. A música chama-se Maria Helena. Logo depois, vou-vos trazer um clássico da música francesa. É de 1963, se a memória não me atraiçoa, e chama-se Tombe la Neige, música de Salvatore Adamo. Vamos ficar depois com uma música, outra vez, do ano de 1969, aqui em Portugal. A música é de António Calvário e chama-se Chorona, e foi na altura um dos maiores sucessos daquele ano. Aliás, daquele ano e também do próprio artista. António Calvário não teve, à exceção de Oração, um outro tema que ficasse tão reconhecido na sua história. Podemos ainda chamar por aqui o tema Mocidade, mas não só foi gravado depois dos anos 60, como também já foi numa época em que António Calvário já não era já não tinha tanto sucesso como tinha na então década de 60. António Calvário, que aliás foi o estreante de Portugal no Festival de Eurovisão em 1964, precisamente com o tema Oração. Não consigo qualquer ponto, mas isso não é a chamada aqui para o caso. O que interessa é que ficamos, ou melhor, que António Calvário foi o primeiro vencedor do Festival da Canção RTP. E este é também um acontecimento assinado aqui em Portugal, o surgimento de Portugal na Eurovisão em 1964. António Calvário, na altura, interpretou Oração e com esse tema só alcançou renome aqui em Portugal. Quanto a Chorona, a conversa foi outra. É que, lá com o Choradinho da Chorona, conseguiu muito, muito sucesso, muitas fãs e muito reconhecimento. Recordamos então, 41 anos depois do seu lançamento, Chorona, de António Calvário, antes ainda, Los Indios Tabajara com Maria Helena e Salvatore Adamo com Tombe la Neige. Vamos à música, até já! Thank you.

Shroma, Shroma, Shroma, leva-me ao rio. Beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Que o nosso programa chega ao fim. Foi desta maneira que encerramos mais uma edição. Foi um prazer imenso estar convosco e, quanto a mim, estarei de volta para a quarta edição de hoje a 8 dias do anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Já a seguir, Josias Salvador traz-lhe mais um Favorites. É a terceira edição aqui no canal 2 deste espaço radiofónico. Da minha parte, é tudo o que tenho a continuação de uma ótima tarde, agora mais para a noite, na companhia do canal 2 e da Rádio Antena Web também. Fique bem! Um forte abraço e até de hoje a 8 dias.